Atenção, caçadores do animal. O verdadeiro show do gigante vai começar. Vai começar. Instantes, os sons das primeiras batidas irão envolver seu corpo em um êxtase de prazer e muita diversão. Ele chegou para comandar o animal. Toca tudo do Pará. Gigante Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. E a partir de agora, ele dita o ritmo e os BPMs do seu coração. Patrese. Patrese. Crocodilo é animal. Vamos pra cima! Vai começar o baile do Patrese, o top DJ do Pará. Brandy and Mystery are energies of life. Life is a mystery. Full of twists and... Vamos nessa, cangalha! E quando ele toca, todos os caçadores dançam. Vem DJ Patrese. Vem da show no comando do gigante. Do not dwell on the past. Porque agora... For it's done. O baile é seu. Alô, galera do... Alô, galera do Crocodilo! This is your life. Com vocês, DJ Patrese. Patrese. O top DJ do Pará. E aí? Comandando o gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. Bora começar, cangalha! Bora pra cima, bora pra cima. Vai começar, o bagulho vai doidar. Vai começar, o bagulho vai doidar. Vai. Agora! O quê? O quê? Gira! Bora pra cima! Vai, vai da vila, vem aonde cara vê. Vai, vai da vila e vem aonde cara vê. Se liga na mão! Casa do 006. Fez a fila ali, ó. Tá muito baixo, tá muito baixo, pode ser mais alto. Um, dois, três, agora! Três, dois, um, dá! É pressão! DJ Lento, DJ Ivan. Vocês, vocês, vai! Eu vou deixar você partir. Fazer a mão no escurinho aí, dá um grito. Quem gosta de beijar no escurinho, dá um gritão também. Tem alguém do Paysandu aí? Tem alguém do Clube do Remo? Tem acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Segura! É na pressão! É na pressão! Quem tá solteiro dá o gritão aí! Quem tem amigo viado dá o grito também! Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho! Quem tem amigo corno dá o gritão! Quem vai sair daqui muito chapado hoje dá o grito! Agora! É o número 1. Bora pra cima! E a família Maguari! Tá doidando, tá doidando, tá doidando! Bora na batida, na batida, na batida! Vai, vai, ó! Ó, vai, ó! Se liga! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Santorini! É Chopitel! A família Maguari não para! E treme esse bumbum, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, e treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bota na pressão que o bagulho doidou! Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai! Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. A galera já sabe, meu irmão! Vai começar, vai começar. O baile do Patrese é bagulho doido! Se liga! É o baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. O baile do Patrese. É bagulho doido. Bagulho, bagulho, bagulho. O gritinho das virgens aí, meu irmão. Das solteiras. Bora, bora na batida. Vai, vai, solta. Segura, segura, segura, vai! E quebra esse quadril, vai quebrando esse quadril, vai quebrando esse quadril, vai quebrando esse quadril! Bora lá pra cima! Quebra tudo! Quebra tudo! Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem! Família Maguari, vai! Com a família Maguari é muita pressão. Eu tô no crocodilo, a fim de curtição. O de menor também. Aqui, tô... De Marituba, o Jair. Minha taça, depois do... O Flávio também. E todo mundo aqui, ó. Sempre naquele pique. Pra trás de Marlon Vitt, a jovinha do Chile. Que família Maguari tá curtindo aqui comigo. Esse é o gigante crocodilo. E a família Maguari vai, vai, vai, vai, vai. Quebra tudo, quebra tudo. Uma aqui, vai. Ó, fica loucão hoje, meu irmão! Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Eu posso, posso. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. O quê? Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Posso te empurrar, posso, posso te empurrar. Um, dois, vai. É muita onda. Bagulho doido. Pra cima. É o baile do Patrese. Imaginando, vai. E aí, Nilcinho, tá comigo também no gigante. Tá na hora da deitada. Hoje eu vou dar-lhe a deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. Hoje eu vou dar-lhe a deitada, deitada. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco. E o Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Vamos lá! Ei, caçadores, o Patrese tá doidão. Não é mais no 14? É! Agora é no 18. É no 18. É no 18. Bora, malandra! Bora, malandra! Bora, malandra! Essas malandras. O quê? A sonhadinha. Que só quer ver. O Beto Frango. Que só quer ver. Com a gente também. E a primeira dama Jéssica. Então vem. Os empresários do Cachanheiro e Peso. Então vem sentando. Então vem sentando. Então vem sentando. O bonde todo. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mama. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, vai, vai, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Jornal, se segura. Os mal falados também, o Helder, o Carlinhos, o Pirulito tá na área. Aí, Rafaela, aí de Tailândia. E Giovanni também, Giovanni Boy, Mega Shop. Bora, Moguinho, da aparelhagens. Olha o Moguinho. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. É muito pegava alto, teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Toma, caqueado, toma, toma, toma, toma. A novinha linda que mora aqui no lado. WhatsApp. Tel, tel, tel, tel, tel, tel. É muito tel, tel, tel. É muito tel, tel, tel. Tel, tel, tel. Tel, tel, tel. Tel, tel, tel. Tel, tel, tel. Você disse que o destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. O Almi também, GDO. Aí Romarinho, a primeira dama. A Larissa, o Louro da Cabanagem. O Ronan também, o Juninho do Uber. Aqui, ó. Essas noites de amor. Largue, bebê. Bota na pressão, bota na pressão, yeah! Bota na pressão. Eu vou endoidar, só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar em casa quando o dia clarear. Só vou chegar do Harrison Lima. R15 e a gente detona. Baile do Patrese é bagulho doido. De cara trancada e eu já sei o porquê. Família Show Miguel, aqui em Brasília com a gente. Mudou quando soube que o Léo Super Ângula. O Bola também, dos mafiosos. Bem claro que o Guanabara, um abraço. Te liga! Anda muito estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. E aí, farinha? Veste outra alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me... DJ Patrese. Tá na hora de pensar. Na moral. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Música bonita, vai. Amor, não fica bem agir assim. Passado, deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. tocando e as bandidas rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, que venha a chuva. Toma caqueado, toma, toma caqueado, toma. Toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão, toda bandida gosta de pressão. Depois do rock, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão, sequência de ladrão. Depois do rock te levo pra minha cama. É aniversário da Graci! Bora, mulher! Alô, Melri! Ideia pressão junto com o Crocodilo. Mais tarde lá na Florentina, papai. Mais tarde tem Florença. Crocodilo, ideia pra ação. DJ Eduardo, Thiago também. Bora, Júnior Mecânico. O Ítalo também. O Maciel, o patrão Magnata. Bora, Zé do Espírito. Olha quem tá na área. Ian da Twister CB. Gostou, né? Meu parceiro Rony, a primeira dama. A Elane também aqui, ó. Bola solteira, bola solteira, bola solteira, vai, vai. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Suas amigas Pontiane, eu vou comer também. Imagina! Amar. Mas agora eu não quero nem de graça. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Deixa no batidão, deixa no batidão. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Olha a mulherada, olha a mulherada. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Bate na palma, vai. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Só quem tá solteira vai descer. Cista Neto, aqui com a gente também. O Bado Lecheva e Lecheva. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Rabetão no chão. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando. Patrese. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? Não te liga, vai! Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Patrese. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Você vai sentar por cima. Bora lá! E o DJ vai te pegar. E o quê? Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. A minha na potranca do bumbum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Olha o bigodinho! A equipe rasga dinheiro, Guanabara! Tá no setor, vai Alexandre PDK! Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar! E em nome de Penélope Charmosas! Fechada com o baile do Patrese! Penélope Charmosa, se liga, se liga, se liga! Boutique Penélope Charmosa, fechada com baile do Patrese. Vamos nessa, R.A. Boutique, é o patinho do King Gold na parada. empresário Anderson, fechado com o baile do Patrício também. É Ria Boutique. Toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Barbearia da Vila. É a galera que dá o grão no visual do Patrese. Barbearia da Vila. Segura. Gilson Lanches. O lanche mais top da cidade. É Gilson Lanches. Saca Praia. Saca Praia do meu parceiro Eric. É Saca Praia no telão. Boutique Multimarcas, é a beirinha mais famosa do estado do Pará, é Boutique Multimarcas. Jurunas Carnes, é Jurunas Carnes, meu irmão, mais tarde tem um churrasco, lá na floresta, lá no setor, lá no quintal de casa, papai, vai rolar o churrasco hoje, na conta do Jurunas Carnes, minha produção vai invadir. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma. O top DJ do Pará. Toma de tapinha, toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de. E aí, Amanda? Vem curtir o baile do Patrício. Sei que você vai gostar. É o top DJ do Pará. Faz a galera delirar. Meu amor. Amanda Beatriz, beijão pra você, Amanda. Eu faço tudo pra te ter. E a galera idosa? A distância eu vou te ver. Porque você vai ser minha mulher. A Daiane. Diz nada agora. A Samara também. De tudo mudou. A do Bengola, Mauro Sou. Pode crer. Sou teu amado, considerado namorado, teu. E a cúpula também tá aqui, ó. Por isso eu vou me apresentar a tua mãe. O Vitinho também, o Kiko. Da equipe 5 aí, Vitinho. Parabéns a Grazi também, que tá no berço hoje. E toda a galera brasileirinha, isso é. Um abraço a você. Como é que é? Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Olha o gêmeo expressão, segura. É do Croco. Gerente Murilo, italiano, bora lá. E o quê? Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Então diz, vai. Te amo tanto. Custa tanto. Agora, tonelada. Sente, sente, sente. Mete ficha, a equipe pressão do Pará. Eu só te peço. Olha o Diego. Diego da Zona Atalaia. Só mais uma. Aqui comigo. Você, só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Patrese, é bagulho doido. Aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. E o quê? E o quê? E tudo, aquele sentimento, eu acho que ficou pra trás. Eu tô no crocodilo e vou te passar a fita. Eu tô no. Bora pra cima! Vou te passar a fita. Vai! E vou te passar a fita. É show! chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, toma na batida, toma, toma na batida. Josiel Júnior e a primeira dama também, a Sibeli. E os parceiros, Paulinho e o Juninho. Vamos lá! Só surubinha de leve, surubinha de leve, tá sendo maluca. Um abraço, meu remix, Jaderlândia. A Itali, Sota Laia, o Iago, o Ítalo. E o Bahia também, todo mundo. Toma surubinha! Chama essa bandida, chama essa bandida, vem! Os caras doidos só querem as bandidas. O quê? Os caras doidos só querem as bandidas. Bora lá! Só querem as bandidas, só querem as bandidas, bandidas, bandidas, bandidas. E o que? Aponta! Aponta pra bandida que tá do seu lado. Aponta pra bandida que tá do seu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta! Primeira dama também, a Fernanda Reis. O Iago do Gol Pressão aqui presente com a gente. Bora, Iagão! Bora, Marcelo do Ponte! Marcelo! Toma na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida, na batida. Vai, vai, vai. Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Joga tudo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vamos lá, vamos lá, vai. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Fumando e vai bebendo e vai fumando. E a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, e a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando. No batidão, no batidão, joga pra cima, joga pra cima. Olha o bagulho doido. Bagulho doido. Rock doido, rock. Bora, Rodrigão, lá vem a tua. Vai começar o agito. O quê? Vai começar o agito, agito. É chope, chope. Chopitel, chopitel. Essa galera é considerada aqui no baile, meu irmão. Chopitel, chopitel, chopitel, chopitel. Bora, Victor, do Lava Jato, João Paulo. O Anderson também virá aqui, ó. E hoje a barra vai até de manhã, no melhor point de Iguaraci. No bar Barca Boa vou ficar muito louco, com os meus amigos curtindo numa boa. No comando DJ de aqui, parceiro, junto com o Rafa Considerado. E toma dentada! Pega essa dentada! Vai! Dentada! Dentada! Pega essa dentada! O top DJ do Pará! Dentada! Patrese, DJ Patrese. DJ Patrese. Presta atenção, presta, presta atenção, ó. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Então fala. Eu só tenho um recadinho pra mandar pra minha ex. Fala aí. Foi na onda da amiguinha e tu me perdeu. Agora ela tá sentando no que era teu. Agora ela tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá sentando, tá. foram as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Ricardo Rio! Já na área comigo! Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Olha a Carla e também o Paulo. Tudo escondido aí, pô. E aí, Carla? E aí, Paulo? O Leandro, sua primeira dama também. A Bianca. Seu amigo Reginaldo. Gustavinho, Enzo, Cacho. O Lag Souza. O Play também estão na área. Aí, Luzinho. Os impregnados. Filipinho também. DJ Ivan Macedo, DJ Lando. Vai girando, recorda. Olha o giro da HD. Eu lembro de cada parte de você. Nos seus beijos sempre viajei. Ficou para trás. Aqui no Baile do Patrese. Bora! Essa música é top e a gente detona. Legal, sim! Aí, desgraçada! Meu parceiro Neguinho tá na área! Bora, nego! Bagulho do... E você vem dizer... É aniversário da Verena hoje, é? Não consigo esquecer. Aniversário da Verena hoje! Bora, tudo na conta dela. Pra cima! O Paulinho agora é croco, meu irmão. Esse croco vicia, papai. Tá mais aqui, ó. Aqui no Baile do Patrese. Bora, Paulinho! Chama que ela vem! Joy Benassi, o garoto das produções! DJ Diego Ferrari! Vai girar! Ai, ai, ai! Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme! Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. E você tipo rainha. Você vai entrar na minha, você vai virar rainha. Eu tipo rei e você entra na minha. E doida, e doida. Vai doidando. Do tempo do neguinho, do búfalo. Faz parque este gosto. Tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Tus, tus, tus. É nego! Que negócio é esse, amigo? Mostra como era, neguinho! Prepara! Agora! Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo! Agora prepara! E vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo! E quebra esse quadril, quebra tudo, quebra tudo! As mina pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E bota tudo nela, bota, bota, bota, bota. Bora pra cima que o bagulho doida. 3, 2, olha o pai. Mas eu não quero essa, eu quero essa aqui, ó. Olha o de menor. E o Marituba, o Jair também. O Flávio, tá todo mundo aqui de Marituba. E aí, Zé do Espeto? Como é que é? Se for um pesadelo, me acorde. Bora o Osso do Leão! O Osso do Leão só é no uísque, esse desgraçado. Como é que é? Eu não bebo uísque, senão eu fico muito doido. Já viu o bagulho doido? Bagulho doido. Só no Mé! Só no Mé! Procuro você, ainda não melhores pra você dançar e curtir aqui no baile. Aqui no Baile do Patrese. Baile do Patrese é bagulho doido. É o Baile do Patrese. O quê? Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. Fotos de uma paixão hoje rolam pelo chão. E aí, Tileno? Olha o Tileno, de boa. Não há nada mais. Então canta, vai! Um abraço também, o Ian comemorando. Desliga o dom, acho que é isso aí. O Bruno demolidor, é moleque, tá rachado. Tudo celular se desgraçado. Em companhia do Marcelo do Whisky. Vamos pra cima. Como é que é? Ouvir o seu alô. Ah, letra logo. Faz isso comigo, já me machucou. Diz assim, ó. Diga alô. Família Maguari comigo detonando tudo. E aí, papudo? Os mentirosos da Atalaia. E o que? E o que? Não vivo sem você. Aquece, aquece! Essas meninas têm um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora aquecendo! Acho que é o Croco Play, isso aí, é? O bolo bloqueado, Caquinha, tá muito lento, mano. Tá muito lento, foi mais rápido isso aí. E quebra esse quadril, e quebra, quebra! Toma, Caquinhado, Caquinhado, Caquinhado! Dança, dança! DJ do Pará, Patrese, Patrese, DJ Patrese, DJ Patrese, gigante. Ai, não faz isso com nós dois, a gente tem que se entender. Você me pediu um tempo, não existe. E aí, vamos lá. Você me fez acreditar que sempre ia me amar. Agora vem pedir um tempo, já disse. Não pegue, vai. Doidão, tá doidão. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora Minha produção endoidada! Pega essa dentada, dentada, dentada. Pega! Pega essa dentada. Vamos pra cima! Dentada, dentada. É o top do Pará. Se é o DJ Patrese, na pressão ele vai botar. E bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão, pressão, pressão. Bora! Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bora, Patrese, bota na pressão. Bota na pressão, bota na pressão. Esse baile é muito. Que tá dando o que falar, é o joga pra cima. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar, que falar. E aí, meu produtor carioca? Joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai. Joga, joga, joga, joga, joga, duas no pro ar. E joga, joga, joga, joga, joga, duas no pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, duas no pro ar. Joga, joga, joga. Vocês que me pediram um pouco de putaria. A putaria aqui, meu irmão. Tava sentindo saudade de te dar um. O Edinho também. O som que lhe dá valor. Crocodilo está na área. Os play do Grogo aqui na área também. Hoje tem dentada nela, sempre trava. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Hoje tem dentada nela, sempre trava nessa porra. Olha o baile, olha o baile, olha o baile, olha o baile. O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese doidando no corpo. O baile tá louco. A pressão! Bora lá, chefão! Segura! É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo a mulherada enlouquece. É o baile do DJ Patrese. Aqui no Crocodilo. É o baile do Patrese. Enlouquece. É o top DJ do Pará. Que faz você dançar com a sequência esmagadora. O Edgar Metralha! Aqui comigo no Gigante! Como é que o baile tá? O baile tá louco, o baile tá louco. DJ Patrese endoidando no corpo. Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doido o bagulho! Sacode, vai! Só quem tá solteiro dá um grito! O Nilmar PDK também na área! Quem tem amigo corno dá um grito bem alto aí! Sapatão, dá um gritão! Quem tem vizinha fofoqueira, dá um grito também! Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Remo aí! Torcida do Papão, dá uma vaia na galera do Leão aí! Cadê a torcida do Clube do Remo? E joga a mãozinha pra cima, galera do Leão, na palma da mão, galera do Remo, dá uma vaia na galera do Paysandu aí. Quem acredita que o Paysandu vai cair, dá o grito. Vamos nessa, é o Gigante, é o Gigante na parada, então bora. Olha o baile, olha o baile. Família Johnny Walg. E aí, pela da CB. É o baile do Patrese. Tá na hora. E doida. E doida. E doida. E doida. E doide esse bagulho! E dance, dance, dance, dance, dance! Bora, Marquinho! I don't want nobody. I don't want nobody, baby. But you. There's something about your body that's got me thinking of nobody. Dali Crocodilo! DJ Patrese! Pra cima! Brando Brasil, o seu piteado sexy. O top DJ do Pará. Deixa assim, tudo no escurinho. Minha produção, tudo no escurinho. Quem gosta do escurinho aí, dá o grito. Quem vai amanhecer, dá o gritão. Quem acredita em Deus, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, carioca. Quero que todo mundo levante a mãozinha pra cima pra gente bater uma selfie. Vai botar no Instagram lá do Crocodilo. Bora lá no site, bora lá. Mãozinha pra cima, todo mundo. Acende, belisca, acende. Acende tudo, deixa no claro, bagulho doido, bora. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, que é o baile, tá doido, meu irmão. Bora pra cima, cangalha. Pra cima. E doido, e doido, e doido, e doido, nego. Bora que a bala, meu irmão. Sacode tudo! Prepara a picanha lá, Marcelo. Daqui a gente sai lá pro ponte. Mesmo picanha, tomar aquele chope bem geladinho. Tu sabe, bagulho doido. Bora pra cima. E pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Pula, sai do chão. Bora pra cima que o bagulho é doido. Pra mudar. E é pra mudar. E o quê? Eu queria mudar, eu queria mudar. Eu queria mudar, eu queria mudar. O meu mundo me ensinou a ser assim. Josiane também. Atrás de mim. Aprendi a ser esperto. Tatiana Freitas na cabanagem aqui comigo. Tarde, solto fumaça. O Paulo e a sua primeira dama. Aí Carla. Lisana Ferreira, tá todo mundo. E a Sara, você acha do carinhão? E o quê? Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Vocês gostam do escurinho, né? Joga o celular pra cima, acende tudo, joga o isqueiro também. Vai virar o bagulho doido! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. É o baile do Patrese. É agora! Quem gosta de fazer fumaça? Joga tudo pra cima! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. E aí, Loro da Cabanagem? Onan também! We don't play. We don't... E a minha cúpula na área! Sei. Patrese. Vai, meu top do Pará. O top DJ do Pará. E aí, rapaziada? Rapaziada! Só vocês, bem alto! Só os usuários! Só vocês! Canta comigo agora! Um, dois, três, vem, vai! Que vem! Oh, oh, oh, oh, oh. Quero... Demora a formar! entre o sucesso e Steve Reis, a parada. Ele, problemas, invejas, luxo, fama. Tá chegando o Mano Brown, cabelo, meu irmão, triste, junto com o Croco. Cura a ferida, cura a data agora aí, cura da cura, nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser o Angel também, do Longa aqui comigo. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, nego drama. Dia 15 de setembro, tá comigo. O cara vai cantar essa aqui ao vivo e a cores. Você, mas... E junto com o Crocodilo, Crocodilo Mano Brown. E aí, favela. Lá na Via Show, papai. Sirene. Via Show, favela. Crocodilo e Mano Brown. Vai cantar ao vivo essa aqui, ó. Que sobrevive em meia zona. E covardias, periferias, vielas, cortiço. E a venda dos ingressos tá lá no Point Show, é isso? Tem a ver com isso. Pode crer. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem... Primeiro lote já tá na área, já meu irmão. Já você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Me vê pobre, preso ou morto, já é cultural. Histórias, registros e escritos. Não é conto nem fábula, lenda ou São mito. Paulo, não foi sempre dito que preto não tem peixe. 1992. 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. E o quê? Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Vamos lá! Metralhador alemã, o de Israel. Girando! Caçada ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso. Olha o Leche Wi-Fi. Penso, vários tentaram fugir. Eu também quero. O Nilmar também, PDK. A minha chapô, e vamos lá. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão. Se tiver usando. É cangalha, é gigante! Ele ainda tá com aquela mina. E hoje tem Florentina, meu irmão! Tirei. Hoje tem Florença! Um dia mais, sei. Lá no quintal de casa, pai! Dias, ao lado! Acendo um segura! Hoje um dia passar. Mata o tempo pra ele não me matar. Homem é homem. Mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés. E sangra até morrer na rua 10. Cada detento, uma mãe, uma... DJ Matreze! Que tal? Boa noite, gente! Mamãe! Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te dei. Bora, Helder! Não se despediu pra trabalhar. Mal falar. Quando botou o telefone pra vibrar, foi abrindo a porta devagar. Na moral! Com maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Você deixou pra ler no carro, cadê você? Cadê? Eu fui seguindo. Os garotos do Red aqui presente com a gente. A cabeça frágil. Tamo junto! Eu pude perceber que era o contrário. Vamos nessa! Me fez. E faz o mal que eu nunca fiz por tanto te querer. Já não tenho nem ouvidos pra você. E o que? E o que? Só me resta te dizer: tire suas coisas de lá. Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu nunca curti. E aí, Lé Fernandes, beijão pra você, Lé. Tá comigo, tá no gigante. E o seu lugar no coração. Os sons passados, quase encerrado. E aí, Léo, super âncora! Todo mundo aqui, ó! Ricardo Rios! Fala, Ricardo, tá com saudade de você, cara! Tá presente com a gente! Cadê a Lorena? Tadinha ali na mão! É, Lorena! E agora eu vou falar: estou cancelando o seu cartão e o seu lugar no coração. Vem nessa! Sons passados, quase encerrado. Esse é o salário dessa e souber pode chegar a energia, vem! Chega junto! Eu fui atrás, seguindo seu itinerário. Então toma! E a Bianca, o Leandro, o Reginaldo também! Tá todo mundo aqui, ó! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Jamais confunda amor com... Pagodinho, pagodinho! Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo. Pra que o nosso sentimento possa renovar. Rafaela Luz, Tailândia. Evitar amor só de... A fronteira! É, Rafael! Chega em casa, cada um vai pro seu lado. Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho. Boa noite, sem beijinho, dorme junto. O Big e o Renan também. Tem casal. Bora, Big! Quando na rede não é de verdade. Tem casal que se ama demais e preserva sua intimidade. Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro. Tem amor que é pirata. É de caçada. Tem amor que é tesouro. Quando a gente se ilude. E o que? E o que? Essa pira é mentira. E quando a gente se completa, essa felicidade é verdade. É verdade. E aí, Marcelo? Quando a maré não tá pra. Olha o Sidney. Sidney Nogueira. É mentira. Moleque camarada, gente boa. Mentira. O Kleb também, o Robert. É o TH, os garotos do Red. Estão em peso aqui, ó. É. Essa é minha namorada. Dividir um sonho novo. De aliança de. E aí, Nogueira? Bora pra cima! Perguntar de novo. Chamou esse garoto. Quer ser minha namorada? Na cidade. Chaguinho, seu grande amor. Um beijo de pipoca. Tchau! Vendo até a sessão da tarde. Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem. Baile do Patrese é bagulho doido.